97, prossiga Juliette, portão 7. Livre ingresso, Juliette, portão 7, gol 897. Oito, cinco, nove, cinco, nove, Jerez, 219. Juto 59, bom dia, prossiga na Alfa e Kilo para o pátio 3, posição 9 daquele pátio. Alfa, Kilo, meia zero cinco na via chegada Bonf, desça para 2000. Eu não vi até 2000, meia zero cinco. O TAN 3597 está a sudoeste de Alagoinhas, passando 13.800, via Bonf, desça para 2000. Descendo via Bonf para 2000, 605, está autorizado em ILS. E mostrará estabilizado, 05. Salvador, bom dia, 3153, com a Índia. 3153, desça para 8000 com 1003 na chegada, bom. 8000 com 1003, tá 3153. Afirmativo, senhor. Sim, cheque o trem, chame a torre 1186. E aí, bom dia. Sim. 3517 está autorizado, aproximação ILS. Cheque 3517, que foi. Bom dia, eu vou no 605, final da 10 embaixo travado. 605, bom dia, ajuste no 013, uma centena, 89, pouso autorizado, pista 10. Depois na 10, 605. Saudou Objetivo 722, perfeccionamento no 03. Autorizado, chave táxi 5722, Tenegão no 013. 03, vai chamar pronto, 5722. 253, Alagoinhas, via, chegada a Bonfim, desça para 2000. Para 2000, via, até 3153. Estabilizou no LS, 1097, 13597. 13597, chega o trem, chame a torre, 1186. 1186, obrigado, daqui a pouco. 71 está na remota 13? Manda 7 a Nordeste, que é o da 3171. Cliente autorizado e chame solo 219 para o táxi. Chamar solo 219, eu tá 3171 para o táxi. 605, solo 11, direito 219. 219. Salvador, muito bom dia, Gol no 605. No 605, bom dia, prossiga na Alfa e aguarde antes da Juliette por um instante. Alfa, antes da Juliette, no 605. Solo Salvador, portaria 2733. 02733 é 080 para o Galeão, confirma. Afirmativo. Ok, Força Aérea 2733, autorizado para o Galeão, 080 pela Golf 677 até Vitória, pode seguir conforme o plano apresentado, decolando da 10 para a curva à direita, perdão, subida Coral. Transponder é 5435 e o controle opera em 119.35, o contagem. Salvador, Galeão 080, Golf 677 até Vitória, depois conforme. Decola da 10, curva direita, saída Coral, transponder 5435 e controle 119.35. Correto, Força Aérea 2733, apenas confirmando para a troca do nível em Vitória, deve solicitar subida de nível lá na Terminal Vitória, ok? Chame para o estacionamento. Afirmativo, coordenando a Terminal Vitória a subida, está pronto o estacionamento 2733. Autorizado, 2733, chama para o táxi. O altímetro no 013, a informação vigente é a Juliette. O 2733 está na frente do Juliette. Só acrescentar a informação, eu esqueci de colocar no plano. Está transportando enfermo, ok? Ok, estou ciente. Vou incluir aqui e informar os órgãos subsequentes, ok? Sim, graças. O táxi Juliette 5722 com 148, 3 e 40, com 20. Passar tudo acima de 2000? Positivo. Eita, ponto espera troca para 118.612. O altímetro 1013, bom voo, bom dia, web 5722. Quando o próximo ponto espera 18.6, obrigado, bom trabalho, até a volta. Voo no 605, ingresso com cautela via Juliette para o portão 03, atento ao web, iniciando o táxi no setor. Gente, com cautela, Juliette 03, gol 1605. Tráfico Salvador, bom dia, é o Gol 804, solicito 400, Galeão. Ok, o Gol 804 eu tenho aqui já pré-aprovado 360, solicito é o 400 para o Galeão. Copia o 3636 só, pode copiar o 360. Ok, Gol 804, então autorizado para o Galeão, nível de voo 360, pela APA November 857 até Porto Seguro, APA Zulu 16 até Gruff, APA Zulu 14 até Toquim. Decola da cabeceira 10, com curva direita, subida da El, após direto às posições Leda e Bidev. Transponder é 5455 e o controle em 119.35, o cotejo. E fomos autorizados então, nível 360 para o Galeão. Decola, curva direita, saída da El, Leda, Bidev. Então vai voar Upper November 857 até Porto Seguro, Upper Zulu 16 até Gruff, Upper Zulu 14 até o Galeão. 5455 ao transponder, 1935 ao controle de saída. 804 confirmando 1935 ao controle, 5455 ao transponder, chame pronto para o push e acionamento. 5455 é isso e 1935. Correto, chama para o posicionamento no 8. Obrigado. Salvador, bom dia, hotel 35 no 7, livra à direita. Hotel 35 no 7, bom dia, prossiga na Alfa e aguarde antes da Juliette. Na Alfa com Juliette, hotel 35 no 7. Aliado, pronto, Juliette 722. Veto autorizado da colagem, o vento 080 com 8. Autorizado inicial, 722. Solo Gol no 804, está na 8, pushback acionamento. Aguarde um instante para o acionamento, perdão, aguarde um instante para o pushback, está livre acionamento na posição no 804, QNH 1013. Muito obrigado, aguardando. Solo Salvador Tan 3171. Prossiga. Está mantendo a posição, nesse mais um minuto retorno, para informar da condição sem de ser o pushback ou não, ok? Ok, então mantenha a posição, reporte pronto para o pushback. Reportamento. Deve decolar 21-7-19-35, bom voo. Controle 19-35, obrigado, bom serviço. Cono 7 está livre, ingresso no pátio principal via Juliette para o portão 1-1. Via Juliette para o 1-1, hotel 35 no 7. Dia Web 5722. Web 5722 é o controle, contato radar. Contato radar 5722. 6 para ingresso, cruzamento da pista. No 804, coordene com a equipe de solo, tem uma aeronave da TAM ingressando no pátio, vai taxiar a sua cauda, assim que liberado, está autorizado seu pushback, QNH 1013, chama para o táxi. Ok, vai coordenar, está avistando agora o TAM ingressando no pátio, após ele passar na retaguarda, vai iniciar, obrigado. Zona 53, está autorizada a aproximação e ILF. Médica 353. O Salvador, qual setor de voo? Ok, ciente, o Papa Romeo India November Alpha, está autorizado o voo local Salvador, Salvador, pelo corredor Axé, 1.000 pés, decola da 1.7, com curva à direita para o corredor Axé. O transponder é o padrão 01171, o controle opera em 119.35, o cotejo. Primeira Alfa, é pelo corredor Axé, afasta até qual posição, por gentileza? Ah, ok. Troca e remetida em Veracruz. Então chame a torre em 1862 para acionamento, táxi de decolagem, o altímetro 10113. Índia November Alpha, bom voo, até o regresso. Tá 3171, agora totalmente para o pushback. Tá 3171, aguarde um instante para o pushback, ok? É, já fez coisa. O 3153 estabilizou? Estabilizando, 3153. Positivo, checa o trem, chame a torre, 1186. 86, 303, boa. Oi, Salvador, bom dia, tá 3, não, aqui do 3. Tá, uma meia por cento, bastante trabalho. Zona 53, bom dia. Aí, eu estimei 13, 030 graus, 3, nossa, depois autorizado na 10. Repouso no 10, na 10, na 3, 153. Confirma o ajuste de altímetro? Confirma o questionamento. O ajuste de altímetro? 1013. 1013, 253. Firme. Era Alfa, reporte no ponto de espera da 17. B5722, chame Recife, 1288, caso negativo, 1251. 1288, 1251. Positivo. Ok, obrigado, bom serviço. Mantenha a posição e a escuta, aguarde instruções. 2733, na escuta? Espera, 2733, na escuta do som? 2733, na escuta? controlador, espera 273, está nesse passando no ponto de espera do hotel pronto. 2733, cruza a pista 10, agiliza o táxi Alfa, na minha escuta, reporte antes da Juliette. Cruzar a pista, táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Mensagem ao Caravan da FAB, que vai taxiar via Alfa, transportando enfermo na Alfa. Após, prossiga na Alfa e chame antes da taxiway Juliette. Já dá passagem pro Caravan, o Caravan vem de onde? O Caravan tá cruzando a pista agora, o senhor vai avistar ele ingressando na Alfa via Juliette. Ah, ok, dando passagem, tá, 3, depois chamando pro Juliette.